Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos a viver o ano da fé, teve início o 11 de outubro. Desde essa data que vimos fazendo um programa mensal relacionado com este grande acontecimento, o ano da fé e nova evangelização. Hoje vamos conversar sobre a conferência que se realizou no dia 18 de janeiro no auditório da Caixa de Crédito Agrícola e que teve como conferencistas a Sra. Zita Seabra e o Sr. Padre Gonçalo Porto Carreira, e que tinha como objetivo a nova evangelização. Falaremos de vários outros assuntos relacionados com o ano da fé. Para este debate, contamos com a presença do Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, da Sra. Doutora Teresa Mendes Costa e do Sr. Professor Amadeu Gonçalves, a quem agradeço por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial aos nossos ouvintes, na esperança de que não deixaram de contribuir neste ano da fé e da nova evangelização para melhorar a fé no meio em que se movimenta. Uma primeira questão, e que tem a ver, de facto, com o que acabei de referir. A Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital promoveu uma conferência sobre o ano da fé, no dia 18 de janeiro, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola. Os conferencistas foram, portanto, a doutora Zita Seabra e o padre Gonçalo Porto Carreira. Apesar de ser uma noite fria e de muita chuva, o auditório estava cheio. A impressão final é que as pessoas iam satisfeitas e felizes com o que ouviram. Vou colocar uma questão que é para nós quatro, e que é a seguinte: o que é que nos impressionou a cada um de nós, ou o que é que mais nos impressionou naquela conferência? É claro que aqui o professor Amadeu, uma palavrinha, porque realmente ele não esteve na conferência e não se pode pronunciar acerca do que lá aconteceu, porque também não está ao corrente. Mas pode depois comentar, se assim entender, o que nós vamos dizer. Soutora, quer dar o pontapé de saída? Posso dar, e por muito estranho que pareça, não vou. Aquilo que mais neste momento me está a vir à ideia não é propriamente a conferência em si, mas é o testemunho da doutora Zita Seabra, quando o padre António lhe perguntou o porquê da volta que ela fez. E entre as várias explicações que ela deu, houve uma que me tocou particularmente. Ela disse que lhe impressionava ver as pessoas rezar e portanto, pensou que isso era capaz de ser interessante, porque tinha a sensação que quem rezava estava com o ar de estar em paz. E isso cativou-a muito. Eu acho que isso para mim chocou-me e pensei na responsabilidade que nós temos no nosso dia-a-dia. Aliás, fez-me refletir sobre o que é que estamos quase já com um terço do ano da fé decorrido. Até que ponto é que nós, este ano, se pensarmos na nossa vida, por exemplo, no ano passado, em que é que está a diferenciar a vida do ano passado da vida deste ano? Se o ano da fé, o que é que no ano da fé mudou nas nossas vidas, inclusive na maneira como se reza? Também não combinei nada com a doutora Teresa Mendes Costa. E eu podia dizer daqui o seguinte: faço minhas as palavras dela. E de facto isto era muito fácil. Mas pronto, também vou dizer alguma coisa. Realmente isto foi a parte que mais me impressionou. Eu fiquei a pensar, portanto, isto acho que é interessante, é que nós muitas vezes fazemos juízos e pensamos, pronto, a pessoa diz que não acredita, diz que é um ateu e se calhar, pronto, pensamos que aquilo não diz nada às pessoas. Mas realmente isto parece-me que diz mesmo muito àqueles que se dizem ateus, porque isto também é outro assunto para vermos se de facto há ateus ou não. Mas eu fiquei impressionado, de facto, com o que a doutora acabou de dizer e o que ela tinha dito, que ela via as pessoas a rezar e aquilo mexia-se com ela, a dizer, mas o que é que estarão a dizer? E quando via as pessoas com aquele ar feliz, portanto, não há dúvida nenhuma que também isso é impressionado. Isto para nós é de grande responsabilidade, porque, de facto, portanto, ninguém é insensível ao que se ouve, ao que se diz. Portanto, nós temos uma parte espiritual que puxa para Deus e, portanto, logo essa, chamemos-lhe o que quisermos, ateus, agnósticos, ou quer que seja. Mas a verdade é que é uma parte que nos puxa para ele. Aliás, eu penso que era o Santo Padre que há poucos dias dizia algo parecido com isto. As pessoas que não têm fé desejam ter a paz que vêem nos que acreditam em Deus. E se calhar era isto um pouco o que impressionava a doutora Zita Seabra. Outra coisa que ela disse e que também me impressionou, e que é um alerta para nós, cristãos, católicos, é que ela falava do acolhimento. Ela dizia que, pronto, que gostava de ser acolhida. Portanto, que mesmo quando as pessoas não têm fé, mesmo quando as pessoas andam afastadas de Deus, portanto, eu penso que é extremamente interessante, de facto, saber acolhê-los, não é? Porque se não vêm hoje, podem vir amanhã. E a verdade é esta, Deus quer-nos a todos, não quer que ninguém fique de fora. Ó Francisco, agora dava-lhe a palavra. Obrigado, Armando. Muito bom dia a todos, caros ouvintes. Bom dia aqui ao painel presente. Pois eu penso que esta conferência do dia 18 foi muito boa em muitos sentidos. O testemunho da doutora Zita Seabra, corrobora as vossas palavras, foi impressionante. Ela, a experiência da conversão, pelo qual ela passou, interpelada pela oração e pelo testemunho de oração dos crentes, foi de verdade algo que a todos nós nos deve fazer refletir e fazer um sério exame de consciência, não é? À medida que o nosso testemunho de oração atrai, é fecundo, atrai outros. E eu estava-vos agora a ouvir o vosso testemunho e estava a lembrar-me daquela bonita frase do Papa Bento XVI no documento A Porta da Fé, em que proclama este ano da fé, no número 3, diz assim: também hoje, mesmo sem o saber, o homem contemporâneo tem necessidade de ir ao Poço de Jacó como a mulher samaritana e encontrar-se com Jesus. Também hoje o homem contemporâneo não perdeu a sede de infinito, de absoluto, de Deus. Pode buscar e dispersar a sua sede, esse seu desejo, em tantas realidades. E no caso da vida da doutora Zita Seabra, nós percebemos que isto foi tão verídico. Ela buscou apaixonadamente saciar a sua sede de sentido, mas dispersou por tantos outros caminhos e Deus revelou-se. Soube esperá-la, Nosso Senhor soube esperá-la no Poço de Jacó, que foi para ela este encontro com sacerdotes, com crentes, que encontravam a sua paz na oração. Muito interpelador para nós foi também esta dimensão do acolhimento que o Armando falou. Recordamos a história, ela ter entrado numa igreja no Porto, salvo erro, e à procura de um presépio de Machado Castro. Terminou a celebração da missa e ela vai à procura e dirige-se ao guichê, onde estavam lá uns senhores, e eles disseram assim: estava a ver que a senhora não aparecia, estava a ver quando é que punham umas bombas nisto tudo. Porque sabiam o quadrante ideológico a que ela pertencia. E, portanto, ela diz, e por cima daqueles senhores havia uma placa que dizia acolhimento. ou seja, de facto nós na Igreja temos muito a crescer nesta dimensão. Acolher quem vem. Este ano da fé é um ano de convite à conversão, diz o Papa. É um convite à nova evangelização, a irmos ao encontro dos outros. Mas quer dizer, se a resposta que temos para eles, se o acolhimento que temos para ele é este, é que nota-se isto. Nota-se que às vezes entre os católicos há dificuldade em acolher quem vem, em reconciliar no seu seio aquele que andava desavindo. Aquilo que mais me impressionou na conferência, sim, então o testemunho da doutora Zita, mas eu não posso deixar de referir a sabedoria e a profundidade do Padre Gonçalo. O Padre Gonçalo, mais uma vez, e se dúvidas houvessem, ficou patente, consegue apresentar a verdade com uma beleza extraordinária. E esta é uma graça que eu pessoalmente peço todos os dias e sobretudo quando sou chamado a falar nas homilias e assim: Senhor, concede-me a graça de falar a tua verdade com beleza, ou seja, com capacidade de atrair quem ouve. E o Padre Gonçalo consegue fazer isto de forma eminente. Alguém dizia-me no final: bem, isto foi bem, mas não nos esqueçamos, ele é Opus Dei, ele é rígido, ele é duro naquilo que disse, só que diz de uma maneira que a gente até é capaz de concordar logo à primeira. Tem, tem, Tem muito humor, não é? Tem muito humor, um dom comunicativo. E depois a profundidade, a forma como... Nota-se que é uma alma trabalhada por Deus, que depois apresenta as realidades. A verdade sempre. Verdade essa que até pode hoje ferir os nossos ouvidos tão secularizados, tão distantes de Deus. Mas não é uma verdade que se impõe. É uma verdade que atrai. E esta foi para mim, diríamos assim, a tónica maior do padre. Ouvir o padre Gonçalo a dar testemunho da verdade com uma capacidade de encanto tão grande. Da verdade e da verdade simpática fez-me lembrar três situações, duas ocorridas em Moçambique, uma aqui, que apontam um pouco para aí e também para, naturalmente, para o testemunho que se vai dando nas coisas mais simples da vida. Em Moçambique havia uma congregação religiosa que ia cantar com a comunidade todo domingo da parte da tarde a oração de vésperas. Uma pessoa que era marxista e ouvia esse canto fascinou-se tanto pela melodia das músicas, até pela própria letra dos salmos e pela concentração que as pessoas... com que as pessoas estavam durante esse tipo de oração, que converteu-se também. Uma senhora que era marxista, militante. Aqui, na nossa diocese, ali ao lado, em Ceia, uma ocasião fui chamado a batizar uma criança, depois da necessária preparação, que era filha de um casal que não estavam casados pela igreja, porque o senhor era... O marido, a parte masculina desse casal, era protestante, julgo que evangélico. Mas depois de ter comprometido a batizar, de seguir, a deixar que a criança fosse orientada segundo a fé cristã, por frequentasse a catequese e tudo isso, o párroco lá permitiu e a criança foi batizada. Fui eu que ministrei esse casamento, esse batismo. O pai participou. Pai protestante, naturalmente, e no fim da celebração ele disse isto: se eu sabia que isto era tão simpático, eu tinha feito a preparação, tinha pedido a preparação, ter-me-ia naturalmente batizado e casado, e batizado junto com a minha filha e casado também, porque isto é demasiado simpático para a gente viver à margem. Portanto, este homem demonstrou ali, depois em conversa que tivemos posteriormente, foi levado para a fé evangélica por amigos que o desviaram e achou que lá era mais simpático na altura, mas depois eu vi que isto aqui, de onde eu fugi, não era assim, valia a pena eu ter ficado. Este foi um acontecimento que me deixou assim um bocadinho marcado. Nós somos amigos, continuamos a conversar, vamos lá ver o que é que o Nosso Senhor quer fazer no coração daquele homem, eu já o sei. Agora vamos lá ver se ele consegue ser suficientemente receptivo para acolher a mensagem que lhe é proposta. Tive um professor em Moçambique, outra vez regressado a Moçambique, porque eu estudei já depois de adulto, que um dia me disse assim: olha, eu sou teu amigo por isto, tu és nosso aluno e és cristão, eu sou descrente, tu não te incomodas nada de sentar-te comigo num café, tomares a bica, conversarmos, aparecermos juntos na marginal do Rio, dos Bons Sinais, em Quelimã, na Zambésia. Tinha ali assim, exatamente à frente da Sé Catedral, uma zona de convívio. Conversávamos por ali. E não tens nenhum mampejo, estás ali sabendo que eu sou descrente e eu sabendo que tu és crente. Eu tenho colegas que são teus correligionários e desprezam-se da minha presença. E quando olho para este nosso relacionamento, tão fácil, tão simples, e vejo que os meus colegas se afastam de mim, olha, não sei o que é que se passa comigo e com eles, não gosto deles. Eu disse-lhe isto: olha, o ser cristão tem de começar só por esta coisa tão simples quanto isso. Em cada momento da sua vida e em cada opção que tenha de fazer, cada atitude que tenha de tomar, faça tudo como se

Para continuarmos este assunto da doutora Zita Seabra e do padre Gonçalo Porto Carreira. O Francisco falava do acolhimento e que muitas vezes nós, pronto, quando pensamos que as pessoas andam pouco afastadas mais de Deus ou que se dizem ateus, que já não podem vir para Deus. O professor Amadeu, pois, falava de um marxista que se converteu. De facto, eu penso que é assim, quer dizer, nós desanimamos e por vezes até se calhar até nos convencemos que somos nós, com a nossa capacidade, que conseguimos converter os outros. Mas, afinal, quem converte é Deus e, portanto, só temos que confiar e portanto, fazer o melhor que pudermos, que, no fundo, o que a doutora Zita Seabra falava era do acolhimento. Agora, a questão que eu vou colocar é a seguinte. A doutora Zita Seabra falou dos ateus. Agora, será que existem mesmo ateus? Ou será que isto é apenas conversa? Palavreado? Eu, pessoalmente, compreendo os agnósticos, mas acho que ateus não acredito que existam, porque acho que ninguém combate uma coisa que não existe. E se eles acham que Deus não existe, ou são tontinhos, ou então estão a mentir. Perderam a razão de existir, não é? Claro. Porque eu acho que eu não vou combater uma coisa que não existe. Aliás, eles dizem que só existem porque Deus não existe. Ora, quer dizer, se Deus existe... Mas vamos deixar isso para o Francisco, que daqui a pouco certamente nos dará também uma boa ajuda. Um agnóstico já percebo. Um agnóstico, pronto, baseado em várias... Provavelmente na falta de acolhimento dos cristãos e no mau testemunho dos cristãos, pode duvidar se realmente Deus existe ou não existe. Agora o ateu realmente não compreendo. Os ateus... Portanto, há pessoas que são ateias porque convém-lhes... A conveniência, não é? O emprego... A fé estorva, aparentemente, para quem não vê as coisas muito para além do material e do imediato. Outros porque realmente a formação nunca lhes chegou. E esta gente que nós temos de conviver, apesar de tudo. É difícil, não se compreende, porque aquilo que... E exatamente, era isso que ia dizer, exatamente como diz a doutora Teresa, se não existe não vale a pena estar a combater, porque uma coisa que se combate sem existência não tem sentido. Mas há pessoas, há ateísmo de diversas natureza, não é? Essa da conveniência, muitas vezes abafa-se uma fé que lá está, mas que não convém exprimir, nem às vezes nem viver. Outras, aquelas que nunca chegaram a ter conhecimento de Deus, pronto. Mas eu tenho a impressão que hoje em dia, isto é tudo modas, e hoje em dia já não está na moda dizer que é ateu, está mais na moda dizer que é agnóstico. Pois, é mais chique. É. Mas continuamos sempre na mesma, muitas vezes as pessoas fogem das verdades da fé, porque não lhes convém... vivê-las, nem sequer pronunciá-las, porque estorva certos interesses que são imediatos. Professor não, Francisco. Bem, a questão é complexa, esta do ateísmo, do agnosticismo, dos desafios à fé. Em primeiro lugar, ainda em relação, o Armando introduziu este tema no que diz respeito ao acolhimento. De facto, é o desespero, a falta de esperança na conversão é sinal de falta de esperança, falta de fé na força do Evangelho. Quando temos uma comunidade cristã que não acolhe bem quem chega de novo, que não acolhe bem quem se converte, quem desesperou no sentido, perdeu a esperança na conversão de tantos, isto significa que essa comunidade cristã atravessa uma profunda crise de fé, porque não acredita que o Evangelho é capaz de converter almas. Se acreditássemos na força do Evangelho, acreditaríamos que a conversão é possível e logo esperaríamos a conversão de muitos. Este é um primeiro ponto. Segundo lugar, quando falamos de ateísmo, agnosticismo e pessoas de fé, o que nós temos que ver é que todos são crentes. Estamos a falar aqui já num mar diferente. Todos são crentes. O ateu é crente que Deus não existe. O agnóstico crê na sua razão. Acha que simplesmente pela sua razão poderá um dia descobrir o sentido desta vida. O crente, o fiel, crê na pessoa de Deus. Crê em Deus. Portanto, todos são crentes de alguma coisa. E aqui podemos logo, só partindo deste paradigma, só partindo desta certeza, o diálogo muda logo. Todos somos crentes. Ou seja, a Santa Igreja diz-nos que a religião é uma virtude natural. Deus infunde por criação em cada um de nós a virtude da religião. Esta capacidade de nos ligarmos com qualquer coisa que nos transcenda a nós e que dê sentido à nossa existência. O ateu usa este dom natural para chegar à brilhante conclusão que Deus não existe. Crê nessa fé. Tem essa fé. A fé do ateu. O agnóstico acredita, crê, que pela sua razão é capaz de encontrar sentido. E por isso ele não nega nem diz que não. Anda à procura, se andar. E acha, como disse o Papa ainda há pouco tempo, que tem há uma certa soberba no agnosticismo também. Que é a soberba de quem acha que pela sua razão simplesmente, sem a iluminação da graça divina, é capaz de dar sentido a si mesmo. E não acha que a soberba também está por trás do ateu? Ah, assim, de forma esplendorosa, iminente, diríamos assim. Porque normalmente eles negam Deus, mas depois acreditam numa data de coisas. Exatamente. E nasce aí a superstição que também, no fundo, exatamente, é a necessidade. Sem dúvida. Mas o que vemos aqui é isto, quer dizer, todos são crentes, ou seja, eu penso que este ano da fé e que este ensinamento do Santo Padre nos convida a olharmos com respeito para as opções individuais de cada um e a percebermos que Deus Nosso Senhor colocou em cada um de nós, a Santa Igreja não o diz, este desejo de eterno, este desejo de infinito, este desejo de Deus. E por isso eu penso que não devemos hipervalorizar estas atitudes assintosas dos movimentos ateístas, até porque eles são residuais na nossa sociedade. Não devemos sobrevalorizar as atitudes mais ou menos sobranceiras dos movimentos agnósticos, que eles também são residuais. Pertencem a um verdadeiro agnóstico, pertencem a uma elite académica, a uma elite intelectual. Penso que o que mais nos aflige é outra coisa, que é o derivado de tudo isto, que é a marca branca de todos estes problemas, que é o indiferentismo que graça por aí, não é? Este indiferentismo, esta falta de profundidade, estes católicos que acreditam há prestações, como dizia o padre Gonçalo Porto Carrero, católicos adversativos, sou católico, mas isto não creio, isto não quero, aquilo não faço. Isto é que nos deve, esta atitude leviana deve nos preocupar de sobremaneira. Claro que ninguém gosta de ver um ateu a criticar a Santa Igreja, a criticar o fenómeno religioso, a negar, porque a gente vê que é uma atitude muito pouco inteligente, porque até filosoficamente a gente sabe que para haver um efeito teve que haver uma causa. Portanto, o ateísmo do ponto de vista intelectual é limitado em todas as direções, para além de ser uma fé, é uma crença, é uma religião. Eles não querem que se diga, mas a verdade é que o ateísmo é uma religião. Negar a existência de uma coisa é também ela mesma uma religião. Claro que existem movimentos em que o agnosticismo é defendido, é proclamado, mas são de elite, são fenómenos de elite. Preocupa-me isto, preocupa-me saber que hoje deixou-se de colocar as questões. Vivemos numa sociedade adormecida, a cultura vigente, a escola há muito deixou de ser neutra. A escola onde estudam os nossos miúdos há muito deixou de ser neutra em matéria religiosa e laica, para passar a ser laicista, para passar a ter um projeto contrário à fé, que adormece as consciências, não é? A nossa televisão, o nosso meio cultural é paupérrimo. E isto leva precisamente a que não se coloquem as questões fundamentais, a que esteja a ser formada uma geração que não se coloca questões, que vegeta, não vive. Este indiferentismo vai basear-se na ignorância. religiosa. Pois é. Ou então, muitas vezes, o que é, será pior, eles não verem a fé como uma mudança de mentalidade, não lhes convém. E gostam de viver um bocadinho animalisticamente. Esta corrente de que falava o Francisco, que não é só da escola, isto é geral, não é? Nós vemos a televisão, vemos o que é que ela nos traz para a sociedade, mas também no campo espiritual, no campo espiritual que não é espiritual. Eu há poucos dias lia que creio que no Brasil e noutros países aquela organização New Age ou qualquer coisa assim, que, portanto, eles combatem Deus, mas depois trazem uma religiosidade com bruxaria e outras coisas, quer dizer, portanto, tudo isto são formas de combater Deus, encapotadas, não é? Umas vezes encapotadas, outras vezes desencapotadas. Eu dizia, as pessoas não deixaram de ser crentes, não é? A religião está lá, está é dispersa por tantas outras realidades que não são Deus, não são a sua igreja verdadeira. O professor, há pouco, pois, quando falava dos ateus também, e creio que se falou também na conveniência, e eu penso que nos tempos que correm, eu acho que haverá, não vou citar ninguém, mas acho que até no aspecto de empregos e essa coisa toda, quantos acabarão por aderir a movimentos que são anticristãos, exatamente para terem um emprego ou para terem outra coisa qualquer. Portanto, no fundo, é um mundo difícil em que nós vivemos, mas é assim, mas quem o torna difícil somos nós, porque o mundo é bom, não é? São os homens é que vão complicando as coisas. Mas aqui também há um outro ponto, que é os tais deuses de substituição. As pessoas não acreditam em Deus, mas vão à bruxa, ou coisas que tenham a mesma equivalência. Por outro lado, também, muitas vezes, o testemunho, isto já foi aqui dito, por outras palavras, o testemunho dos cristãos não é cativante. O próprio Gandhi dizia isso mesmo, não foi? Que eu ter-me convertido ao cristianismo se os cristãos, com o seu comportamento, me tivessem atraído mais. Mas não me convenceram, então fiquei por aqui. De modo que há essas duas coisas que também não são muito presentes na nossa, até no meio dos cristãos, com o nosso fraco testemunho, com o nosso fraco empenhamento, sobretudo fugimos às responsabilidades. E isso não atrai quem está de fora. Eles diziam, vede como eles se amam, as pessoas aderiam em massa porque valia a pena, tendo em conta o testemunho dos cristãos, valia a pena estar lá e ser como eles. Isso hoje não acontece. Eu sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado. Cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu os olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata à lua. Foi Deus Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Neste momento, conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital, com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Estamos a falar sobre assuntos relacionados com o Ano da Fé, que teve início há cerca de 4 meses e que vai terminar a 24 de novembro. Já abordámos, portanto, uma conferência que houve aqui em Oliveira do Hospital relacionada com a nova evangelização e vamos agora continuar a conversar sobre este assunto relacionado com a nova evangelização e o ano da fé. O Papa diz que neste ano da fé um dos grandes problemas ou um dos maiores problemas tem a ver com a sensualidade, que são até, ou que é até um dos maiores desafios da nova evangelização. Há poucos dias, todos nós tivemos conhecimento de umas tantas mães espanholas que decidiram despir-se para calendários eróticos, para com o produto dos calendários pagarem o transporte dos filhos para as aulas que o governo ou a autarquia tinham deixado de comparticipar. Eu pergunto, será que é este o caminho? Será isto que os filhos desejam das mães? Será isto que os maridos desejam das esposas? E agora digo cinicamente, como só conseguiram a verba para um trimestre, será que nos próximos trimestres vamos ter despidos os filhos e noutros os maridos? Peço um comentário. Eu acho que se as pessoas pensassem que o que é um ato de fé e que a fé leva o homem a responder à revelação de Deus e que essa fé automaticamente consiste numa mudança de mentalidade e de acolher na vida a própria visão de Deus, isso não acontecia. Deus diz ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. E o homem tem uma tendência enorme para a imperfeição, não é? E depois para o bom senso, porque acho que isto é falta de bom senso. Os critérios que a pessoa tem para orientar a sua vida não são os critérios de Deus. E aliás, independentemente desse evento que acabou de citar, eu acho que nós aqui em Portugal, eu escandalizei-me profundamente com o senhor que disse que as casas de erotismo são cultura. Quer dizer, quem pensa assim tem uma visão diametralmente oposta à visão de Deus, portanto eu obviamente tenho que ter um comportamento diferente. Soutora, e o próprio tribunal deu razão, portanto, às casas eróticas. Quer dizer, de facto, isto é voltamos um pouco ao que há pouco o Francisco dizia, falando dos miúdos da escola, mas quer dizer, isto parece que tudo isto caminha para um campo que realmente não é o da verdade, mas é o da mentira, embora as pessoas possam não aceitar, não acreditar, mas quer dizer, isto de verdade nada tem. Não sei se o professor Amadeu acabou por se perceber também deste caso que eu referi das tais mulheres espanholas, se não, ou Francisco, se quiserem comentar, comentamos, se não, passamos à frente. Eu estava a ouvir aquela expressão de ser perfeitos, como o Pai do Céu é perfeito, claro que isso é um apelo de Deus e nós nunca vamos ser perfeitos quanto o Pai do Céu é. Agora, temos um caminho pela frente para chegar até lá. Podemos ficar mais atrás ou mais à frente, mas São Paulo não diz que a vida cristã é uma luta permanentemente, não há férias, não há feriados, não é tudo isso, é uma luta de todas as horas da nossa vida. Então, temos esta caminhada pela frente para chegar lá, cada um com os seus meios, com as suas forças, caindo e levantando-se a seguir, tudo isso é caminhada para chegar a essa tal perfeição, a tal meta para onde Jesus Cristo aponta com essa expressão. Estamos muito longe da perfeição, como diz. De facto, é verdade, não é? Estamos muito longe da perfeição, como diz. Mas, quer dizer, a verdade é que ele não nos chama para a impureza, não é? E aqui parece que nós fazemos o inverso. Ele chama-nos para a perfeição. Não conseguimos lá chegar. Mas o que ele não nos chama é para a impureza, não é? Bom, isso é o contrário daquilo que ele... da proposta do Senhor, não é? A luta é sempre no sentido de chegar lá. Mas também não podemos ter a pretensão de ser perfeitos, porque eu acho que quando o Senhor, durante a caminhada que fez, desde o lugar onde foi julgado até o lugar onde foi executado, e aquelas três quedas da Via Sacra, ensinam-nos um pouco isso. Por um lado, a fragilidade humana deixou-se abater, caiu. Por outro lado, nunca ficou caído. Se levantou sempre a seguir e prosseguiu até ao lugar que lhe estava traçado, não é? Até lá ao sítiozinho do Calvário. Esta frase impressiona-me muito, porque muitas vezes... pronto, é verdade que ninguém é perfeito e enquanto cantarmos não há ninguém que seja perfeito, mas devemos caminhar para a perfeição. Mas o que mais me impressiona nesta frase é o seguinte, é que muitas vezes nós estamos sempre à espera que os outros sejam os perfeitos e até posso virar para as ordens religiosas, para os clérigos e para outros. Estamos sempre à espera que os outros sejam, mas a verdade é que Jesus, quando citou esta frase, não disse sejam perfeitos, como são os religiosos, mas ser perfeitos como o meu Pai. Portanto, é um puxar a todos para cima, sem querer comparar ou sem estarmos à espera que, de facto, o outro seja melhor do que nós, não é? Porque nós estamos cá mais em baixo, o outro que faça. Era apenas isto. Mas a nossa tendência é fazer um pouco, pagar a Deus na mesma moeda que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não foi? E depois nós tentamos criar um Deus à nossa imagem e semelhança. E dentro deste caminho, tudo neste tipo de raciocínio, cabe tudo. Porque Deus aceita isto, por este motivo, por aquele. O agnosticismo também aponta um bocadinho para ali, não é? Conforme a minha razão aponta, mas às vezes essa razão é um pouco modelada aos meus interesses. Então vou ter um Deus que funciona como entendo que deva funcionar e não aquele que Cristo aponta, que é ser de perfeitos. Sim, eu também acho que este é um desafio no ano da fé, esta questão, o exemplo que falou, da vivência da sexualidade, da forma tão erotizada com que está a nossa sociedade, e o que é que isto é um chamado, um desafio à vivência do ano da fé. De facto, o mundo de hoje está a evoluir a passos largos para este fenómeno de pansexualização, em que a virtude da pureza não existe sequer, não tem lugar. Vemos como movimentos que existem por todo o lado já chegaram a Portugal neste ano 2012, pela primeira vez. Tivemos em Lisboa a Marcha das Vadias, um movimento de senhoras, trato-as assim, que entende que acolhimento. Exatamente, faz parte do acolhimento. O movimento de senhoras juntou uma centena em Lisboa, mas noutros sítios, no Brasil, na América, em França, reúne milhares, dezenas de milhares de senhoras que entendem que temos de nos libertar de tudo aquilo que nos castra a liberdade e a expressividade sexual, temos que nos libertar deste género de concepção cristã que nos impõe um pesado fardo da família, da concepção de família monoparental, monogâmica, quero dizer, marido, mulher, quer dizer, há realidades muito mais vastas do que isso. Porque é que a pureza tem que ser uma virtude sequer, tem que ser algo bom? Porque é que uma sexualidade livre e totalmente desimpedida de qualquer código ético-moral não é mais vantajosa? Vemos como proliferam também as marchas dos orgulhos gay e esses movimentos todos de sexualidades desviadas. Ou seja, vemos que o campo da sexualidade é precisamente um desafio. Há pouco falávamos de ateísmo, recordámo-nos daquele autocarro que passa em Londres a dizer provavelmente Deus não existe, é a campanha que os ateus quiseram. Por isso, aproveita a vida, goza a vida. Provavelmente, eu também não tenho bem a certeza se existe ou não, por isso aproveita a vida, faz como queres. E isto é uma visão. Esta é mais um exemplo de que os tempos que correm, contrariamente ao que certa elite académica e intelectual afirma, não são tempos de pós-cristianismo. Ou seja, o cristianismo, a fé cristã, não passou à história e agora temos que reinventar outro código, outro paradigma religioso, moral, social. Não. O que nós estamos a ver aqui é que este é um tempo pré-cristão. É próprio do tempo pré-cristão, precisamente, a libertinagem sexual. Como é que cai o Império Romano? Estudos diversos nos falam disso. Cai pelo desregramento que houve em matéria sexual, ou a destruição do seio familiar, e, por efeito, em catadupa, isto acabou por acontecer. Desmoronar toda uma civilização. Ou seja, os tempos que correm são tempos não de pós-cristianismo, como se a fé já nada tivesse que dar, como se Deus Nosso Senhor fosse um desgraçado castigador que só tivesse a querer impor e a destruir a liberdade humana, mas que é esta a ideia que nos vende. Isto não é pós-cristianismo, isto é pré-cristão. Porque nós entendemos, se entendermos um Deus que nos ama, que nos convida a fazer participantes da sua vida, que nos convida a vivermos em comunhão uns com os outros como Ele vive no seio da Santíssima Trindade, que nos convida a sermos perfeitos não como uma tarefa castradora da nossa liberdade, mas como um assumir da vocação para a qual fomos criados. Porque nós não fomos criados para mais nada senão para ser santos. Não fomos criados para mais nada senão para a vida da glória, não fomos criados para mais nada senão para a virtude. O erro, o pecado, o mal é descaminho deste horizonte para o qual fomos criados. E o que vemos isto é através desses fenómenos, dessas senhoras então, que fazem calendários, destas marchas das vadias, destas marchas dos orgulhos gay, destes crimes todos que existem em matéria sexual. O que nós vemos isso é claramente isto. Estamos a chegar novamente a uma sociedade que precisa urgentemente do encontro com Jesus Cristo, que a vai libertar desse jugo de criar uma sexualidade sem referência religiosa, desse jugo de criar uma sociedade em que a liberdade de Deus impossibilita a minha liberdade. Isso é pré-cristão e precisa urgentemente ser evangelizado. O Papa, pronto, vai alertando com frequência para este perigo, não é? Este perigo. A este respeito, Armando, já agora, lembrei-me, vai haver em junho, vamos acolher em junho ou julho, já não sei, mas é em junho, em Portugal, o 4º Congresso da Teologia do Corpo. É um congresso internacional que tem passado por diversas sedes, outras três edições, realiza só de 4 em 4 anos, por diversas sedes importantes, capitais importantes, e este ano o país anfitrião é Portugal. É uma comissão norte-americana ligada ao Pontifício Conselho para a Família, ao Instituto João Paulo II para a Família, uma congregação do Vaticano, que vamos ter em Portugal as maiores referências no que diz respeito a esta questão da sexualidade, da teologia do corpo, que foi a teologia que João Paulo II criou e desenvolveu ao longo do seu pontificado para falar como viver de forma harmónica a sexualidade, vão estar em Fátima os maiores especialistas do mundo nesta matéria, bispos, cardeais, teólogos, leigos, famílias. Um jovem que está nos Estados Unidos, tem inclusivamente na comunicação social, na internet, diversíssimos materiais para falar aos adolescentes, aos jovens, sobre como viver os valores do Evangelho na sua sexualidade. Portanto, eu penso que é um congresso muito interessante para o qual podemos todos fazer também. Depois, amplamente. Exatamente. Mas esta tendência também já não é assim tão modernaça como se pode tentar fazer crer, porque quando foi do Congresso Nacional de Leigos, na década de 80, não sei exatamente em que ano, em Fátima, eu estive lá, e estive num grupo, lá embaixo, no Paulo VI, de jovens, eu era jovem na altura também, onde se defendia um pouco a ideia do amor livre, um pouco nessa linha também. E há uma jovem que foi lá e pergunta ao Dom Manuel Trindade, aquele bispo emérito de Aveiro, que faleceu há tempo, jogo. Marcelino. Não, o anterior. O anterior a Dom António Marcelino, o senhor Dom Manuel Trindade. Isso. E ela faz essa pergunta, por que razão, e expôs as ideias dela, por que razão, que o meu livro não é permitido, por cima de tudo isto, enquadrado na fé. Portanto, fizesse aqui uma síntese das duas coisas, onde ambas coubessem. Ele disse assim, nunca me esqueço essa pergunta. Olha, eu posso fazer-vos aqui... Estava a ser uns milhares de jovens. Milhares. Eu posso fazer uma pergunta esquisita? Pode. Vocês não são... Vós não sois cães nem cadelas, pois não? Pois, é por isso. E depois o bispo, a partir dali, naturalmente desenvolveu toda a ideia da defesa dos valores da família, da sexualidade bem orientada, tudo isto. Mas o problema já não é assim tão recente quanto isso, já vem de longe. Ora, um tema bem necessário e um tema bem atual. Pronto, e essa conferência que vai haver em junho, pois é a altura, de facto, de a gente tentar aproveitar o mais possível, porque o tema é este meu ano de... que tive uma semanita de teologia em outubro passado, foi exatamente sobre este tema. Portanto, é de facto bem atual. Ora bem, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Eu tinha aqui, pronto, havia aqui muita coisa para dizer, mas que o tempo não permite e pronto, e tudo bem. Gostava de ler uma carta que chegou em sentido figurado. Uma carta de alguém que está no inferno, que está em sentido figurado, porque ninguém do inferno pode escrever. Mas, pronto, chegou-me esta semana e este assunto, e vou tentar ler, e estou a olhar aqui para o tempo que nos falta. A ver se ainda vos deixo um minuto para comentar, que não sei se conseguirem. Ora bem, então é o seguinte. É alguém que não se identifica, porque não se pode identificar, não é? E que diz, estou no inferno, ou melhor, sou no inferno, por ser uma condição permanente. Não adianta rezar por mim, na situação permanente em que me encontro, não há mais esperança. Os que estão aqui não podem comunicar com os que estão no purgatório, ou que ainda vivem. Ouço todo o tempo o ranger dos dentes. É claro que lá ninguém tem dentes, não é? Agora sou eu a dizer, não é? Também eu choro e arranjo meus dentes. Nem sequer me posso arrepender, pois, no momento da minha morte, minha vontade petrificou-se no mal, no pecado. Os demónios são milhões. Percebo que o estado do inferno não começou com a minha morte. Começou quando eu ainda estava vivo. Acreditava que só pecava matando, roubando ou ferindo. Por isso eu dizia, não faço mal a ninguém. Mas que engano. Se estou... neste estado, devo às minhas omissões. Jesus estava na prisão, não o visitei. Jesus estava doente, não fui confortá-lo. Jesus estava nu, na minha frente, não o vesti. Esteve com fome e com sede, contudo não o alimentei. Era um imigrante, não o acolhi. Não imaginava que a minha omissão fosse já o inferno na terra, cerrado no meu egoísmo. A Igreja sempre me ensinou o caminho do céu. Fiz ouvidos mocos ao magistério, aos papas, aos bispos. Que pena! É uma pena o que sofro neste estado sem fim. Como disse há pouco, é óbvio que isto é em sentido figurado, porque ninguém do inferno pode escrever. Mas eu tenho não mais que um minuto. Quem quer comentar? Eu acho que todos os grandes santos se consideraram grandes pecadores, e todos os grandes pecadores consideraram-se em vida grandes santos. E vemos que esta carta, no sentido figurado que é, mostra isto, não é? A soberba, o cheio de si, estar cheio de si, leva a isto. Por isso há de nos fazer impressionar, pois claro, fiquei impressionado com esse testemunho, com esse escrito, e há de nos fazer rezar. Em Fátima é uma escola de oração, vai muitas almas para o inferno por não haver quem reze por elas. Por isso temos que rezar, unir-nos em torno da oração. Já agora, Armando, recordo que em Coimbra, na nossa diocese, uma igreja tem 12 horas por dia de adoração ao Santíssimo desde o passado dia 11 de janeiro, perpétua. E qual é, Francisco? Igreja de Santiago, na Baixa de Coimbra, das 8 às 20, pelas vocações sacerdotais, para precisamente o que o Senhor nos conceda, pastores, que encaminhem, como dizia o Santo Cura de Ars, as almas dos fiéis até ao céu e as livre do fogo do inferno. Portanto, na Igreja de Santiago, todos os dias da semana, inclusive a sábado e domingo, das 8 às 20, é um convite a quem tem que ir a Coimbra fazer qualquer coisa, rezar, para que o Senhor nos dê sacerdotes que nos encaminhem para o céu. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmã de Melo, até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.